Começa um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e um dia a gente fica rico com isso, Snake. Fala galera, aqui é o Snake e por favor, só quero um pouquinho de dinheiro. Cara, tá difícil o dinheiro hoje em dia, né? Então, talvez um joguinho, né? Uma ideia. A gente não cobra, sei lá, a licença mais barata. Se você falar com a gente, a licença é barata, que tal? É, é isso aí. Mas, se quiser, a gente aceita o jogo de forma de pagamento. A gente falou já, né? Que já. A nossa ideia pode ser transformada num jogo. Se caso tiver até 100 unidades impressas, a gente só precisa do jogo. A partir de 100 unidades, a gente conversa financeiramente, beleza? Isso aí. Bom, pra quem não sabe, estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de criação de jogos, o Board Lab. E hoje, nessa edição, a gente, né, eu, Snake e eu, estamos aqui. E também agora, só para os padrinhos, a gente vai fazer um vídeo, né, para deixar lá, com as nossas carinhas dançando. E eu todo vermelho, por causa que eu tava correndo pra cá. Desculpa o palavrão. Snake, oi. Fala pra galera do que se trata o nosso Board Lab. A gente fez já vários, né? Sim. Bom, explicando mais ou menos o que é o Board Lab, ele é uma concepção de um jogo, dado um tema, uma sugestão dos nossos assinantes, né? Normalmente a gente pede pra eles. E a gente tem 30 minutos pra conceber essa ideia. Exatamente. Então a gente tem que fazer o tema e a mecânica coincidirem num jogo que possa ser produzido, talvez. A gente fala 30 minutos, mas a gente grava até 35 minutos. A gente coloca essa tolerância, até porque na edição eu corto bastante e normalmente fica menor que isso. Sim, porque a gente fica a gente dá uma travada assim, porque começa a justamente tentar pensar o que que a gente vai falar ou acrescentar, ou então a gente, ah não, beleza, acabou, ah, a gente esqueceu o nome do jogo, aí volta tudo o processo, ah não, beleza, não, a gente esqueceu do não sei o que, a gente sempre volta a fazer o processo de volta. E olha só, a gente já teve já 5 podcasts nesse formato. A gente foi o podcast 12, 20, 40, 54 e o 62, que pra mim o 62, né, o Towers of Sand, né? Com a expansão Rivers of Water. Isso, que é o melhor nome. Não, tudo bem que os nomes, assim, todos eles são nomes excelentes, cara. Não, é justo. Sim. É muito bom os nomes. E até por conta da correria de final de ano, né, da galera. Uh-huh. A gente falou, vamos fazer mais um formato Board Lab, um formato gostoso de fazer, a gente estimula a criatividade e pedimos para os nossos assinantes maravilhindos, que ajudam a gente lá no PicPay, na nossa campanha lá, então um coraçãozinho pra você, Snake. E também temos nossa loja parceira, Bravo Jogos, onde a gente faz, né, tem a nossa parceria, temos também um gato ali atrás passando. Não tem coordenação, espelho. E temos que agradecer nosso querido amigo e apoiador, Thiago Ribeiro, que ajuda a gente na nossa campanha aqui em vários outros formatos, né, então muito obrigado a todos que ajudam, inclusive o Thiago Ribeiro aqui por ajudar a gente lá no PicPay. E vamos lá pro nosso podcast. JBG Editora, boa tarde. Pois não? Ah, sim, você gostaria de pedir um jogo? Em 30 minutos? Ok, qual que é o endereço? Nome de quem? Ok, então é 30 minutinhos, senão o jogo sai de graça, tá bom? Obrigado, até mais, tchau. E aí, cara, tudo bem? E aí, tudo bom? Trouxe o café? Eu acho que é café, ou eu só passei a água. Eu esqueci de colocar o pó, deixa eu ver. Eu não vou tomar mesmo, porque eu não tomo café. Ah, tá. Ah, então menos mal, cara. Tem trabalho pra nós? Eu acho que tem alguma coisa, deixa eu ver aqui no e-mail. Ah, olha aqui, chegou um relatório aqui que a gente tem um board game, card game, alguma coisa relacionado a... É isso mesmo? O que você tá vendo aí? Corrida de baratas com Take That. Baratas voadoras? Baratas voadoras, eu acho. Olha aí. Barata voa? Barata voa. Não tem aquele termo lá, barata voa? É verdade, quando a barata voa, ninguém é hétero, né? Exatamente. Não precisa ir tão longe não, tá avisando. Bom, então a gente tem um tempo, né, pra começar essa criação, que vai começar a partir de agora. São 30 minutos aí pra galera acompanhar. Valendo! Valendo. Snake, hum. Jogo De barata voadora com Take That. Take That eu já penso em card game. Olha... Já penso em card game. Não sei também. Se pode ter alguma outra maneira. Eu pensei em card game e eu pensei num caminho a se percorrer. Uhum. Onde você vai tentando alcançar um objetivo, mas você vai levando porrada e vai descendo. Então você vai tentando subir, descendo. Sabe como se fosse o Munchkin? Uhum. Aquela coisa de atingir o nível 10, assim? Certo. Como se fosse essa questão de você pôr um esgoto. Olha, tá um esgoto, ok. Né? Uhum. Ou, vamos supor, uma corrida de baratas. As baratas estão saindo do esgoto e estão tentando subir um prédio. Subir aí as pessoas... um prédio pra invadir a cozinha pra sentar no pudim. Isso. Ok, esse é o objetivo. Já gostei. É o começo, meio e fim. Porque assim, sabe o que eu pensei por subir um prédio? Porque cada janela pode ter um obstáculo. Pode ser uma pessoa tentando jogar um chinelaço. Certo. Pode ser alguém jogando, que nem comentaram lá no chat do Jogatina lá, um desodorante com isqueiro. Quem nunca fez um lança-chamas caseiro, né? Eu não fiz, ainda bem. A gente já providenciou isso. Mas, cara, vamos lá. Ok. Take That. Uhum. Precisa ser necessariamente um party game? Talvez pela temática, sim. Talvez pela temática, sim. Mas pode ser um jogo mais de leve pra médio. Um pouquinho, uns 30, 40 minutos de jogo, talvez. Que possa ser essa questão de você fazer a movimentação num board. E um gerenciamento de mão pra você tá ferrando com um amiguinho ou coisa parecida. Sim, o gerenciamento de mão faz sentido. Então, vamos supor. Vamos pensar como que funciona um turno. Porque assim, necessariamente certo. A gente sai do esgoto, né? As baratas saem do esgoto. E não tem aquela coisa que quando tem enchente, os bichos saem do rato, barata, sai tudo do esgoto? Sim. Eu não pensei numa enchente assim. Ok. Porque daí faz sentido as baratas estarem correndo para sobreviver. Certo. Daí entra a parte do Take That com Player Elimination. Sim. Que a wave, a onda de esgoto vai vindo e quem ficar pra trás morreu. Então morre a ideia do prédio. Certo. Vamos fazer dentro do esgoto ali como se fosse assim, tipo... Na enchente, você tá lá numa party hard road trip, né? Joias baratas. Exatamente. E você vê aquela onda chegando, aquela turbilhão de água chegando. Então você vai tentar fugir ali. Só que, vamos supor, o local onde você tá com as outras baratas, que cada um vai representar uma barata... Certo. Tem locais onde você vai passar que somente passa uma. Então você não consegue, tipo, por exemplo, num lado maior, você consegue fazer mais pessoas ao mesmo tempo. Certo. Então vamos pensar que vai ter uma miniatura em campo, assim. Aí você vai ter, tipo, um caminho triplo... que pode afunilar pra um, depois pode aumentar pra quatro, e assim vai. Então pra você ter essa questão. Certo. E cada um vai ter a mesma quantidade de movimento, tipo de movimento, e você vai ter as mesmas cartas de Take That. Que daí todo mundo tem que pensar de forma igualitária. Só que determinados caminhos, só algumas baratas conseguem passar por aquele caminho. Não algumas baratas, é que não pode as duas ocupar o mesmo espaço. Ah, tá, entendi. Pode ficar uma atrás da outra. Como se fosse uma afunilação do percurso, né? Isso, a ideia é que, pensa o seguinte, ó, você vai afunilar o percurso pra que você consiga ter essa questão, tipo, das pessoas ficar apertadas, até pra gerar o Take That, entendeu? Ah, se uma barata estiver atrás de você, você pode tal coisa. Porque assim, é claro que Take That, quando a gente pensa no esgoto, não vai ter um Take That de um chinelo, né? Uhum. Aí, então, não sei se vai funcionar pro esgoto, mas pode ser pra outro cenário. Eu pensei na enchente. O que você acha? Pode ser. Talvez ele passar por setores, então. Ah, vamos sair do esgoto, passa pela cozinha. Sai do esgoto. Não, ele sai do esgoto, ele vai pro asfalto. Sim. Né? Ele sai do ralo, ele vai por causa do carro. Vamos lá, no esgoto tem água. Certo, a água vai vir pra cima dele. Sim. No asfalto você tem carros e pessoas pisoteando você. Certo. Certo. E disso vai Já entra numa cozinha de um restaurante. Entra numa cozinha de restaurante é bem propício a ter bastante barata mesmo. Isso. Então já temos então. As localizações. Ó, vamos lá. É que assim, eu ainda vou voltar nessa questão do tema, porque ainda não tá fazendo muito sentido. Do quê? Ah, melhor. Ó, vamos mudar de novo a temática, é assim que funciona. Eu pensei assim, ó. Cada jogador vai ser umas baratinhas ali, pode ser até de 3 a 8 pessoas. Uhum. Onde a gente descobriu uma fonte infinita de alimento, chamado cozinha de restaurante. O santo grau das baratas. Exatamente. Né? E olha só que Valhalla, nirvana das baratas. Por conta da nossa ilustre presença baratística, a empresa, o restaurante contratou uma equipe de detetização. Ok. E seu objetivo é sobreviver essa detetização. Pensa que nós estamos fugindo do restaurante. Fugindo, fazendo o caminho contrário, saindo da cozinha, porque, certo? Porque pensa o seguinte, ó, vai ter a carta de evento, que são os detetizadores. A gente vai tentar verificar alguma, ou melhor, corrida de barata. Sabe o jogo do Interpol, que é 1 contra 4? Tipo, uma pessoa fugindo e as quatro pessoas vão fechando? Sim, a barata tá, é o personagem oculto e os outros jogadores são os detetizadores. Fica essa corrida. A barata tem tantos turnos pra fugir antes que eles vedem todas as opções. Então, certo. Uma pessoa vai, sempre vai, a cada 3 movimentos ela vai mostrar onde ela tá, certo? Porque não tem aquela coisa que você olha baratamente e ela não tá lá mais. Você vai pegar o chinelo quando você olha, eita! É, o que você acha dessa ideia? Ou você prefere, ó, vamos lá, a gente tá com a ideia de subir num prédio, a gente tem a ideia do enchente dentro do esgoto, tem essa ideia da detetização. Só que daí fica focado pra um jogador ou... Eu já quero sugerir o seguinte, fazer o contrário, ser um jogador o detetizador. Legal. E de quatro ou mais jogadores serem as baratas. Faz sentido. Só que daí, de acordo com o número de jogadores, o detetizador ter mais ações. Ter mais poder também. Ter mais poder contra as baratas. É, cada baratinha vai ter uma habilidade, uma voa, uma é pequena, uma é mais ágil. É gorduchona. Isso. Aguenta radiação, essas coisas. Todas essas, aguenta. Bom, então, vamos lá. É uma corrida pra você tentar sobreviver. Certo. Dentro de um restaurante, onde tá sendo detetizado por um jogador. O jogador vai ser o Overlord. Certo. Mas, apesar de ser um contra todos, somente uma barata vai ganhar. Certo? É o Battle Royale das baratas. Barata Royale, né? Já tá aí, ó. Barata o nome Royal. Do restaurante é Royal. É, boa. Olha. Já, vamos lá. Então... Ok, já temos o nome do jogo. Certo, agora vamos pensar no mecanismo, né? Eles falaram de jogo com take death. Take death. Vai ter o take death por parte do jogador, que é o detetizador. Certo. Certo. Que daí, vamos supor, em mais jogadores vai ter mais saídas, em menos jogadores vai ter menos saídas. Ó, talvez o seguinte, entre o Overlord vai interferir nas baratas, certo? As baratas não vão conseguir interferir com o Overlord, mas sim entre elas. Exatamente, a ideia é essa. Porque tipo, o take death vai ser entre elas. É, daí... Porque assim, vai ter momento de esconder. Aí você vai lá, fala assim, você vai ter, vamos supor, você vai ter a fase de movimento. Certo? Pra você adquirir mais alimentos. Certo. Porque a barata tá lá no momento assim de, estou aqui pegando comida. Chega um cara, whatever, tô comendo comida. Mas quando ela vê o perigo, ela vai se esconder. E vai se esconder comendo comida. Exatamente. Certo. Pensa o seguinte, sempre que você for esconder, você vai ter sempre uma quantidade de jogadores menos um de esconderijo. É tipo uma dança das cadeiras. Isso. Certo. Certo. Tá, antes de você continuar esse raciocínio, a gente tem que pensar como é que vai ser esse tabuleiro. Então. Vai ser tipo um detetive que vai ter localidades e você vai tentar escapar dessas localidades? Ou vai ser um trail? Vai ser uma trilha que você tem que sair do ponto A pro ponto B? É difícil, mas eu pensei assim, um tabuleiro como detetive mesmo, porque daí você tem uma cozinha, aí você tem os tiles onde você pode se esconder. Aí assim, vamos supor, vai ter a fase onde chega o detetizador, ele vai fechar algumas saídas sem que os jogadores visualizem, então vamos supor, ele vai ter as cartas na mão dele, como se fosse o por favor não corte minha cabeça, pra dizer qual que é o local que ele vai estar. Entendi. Entendeu? Em vez de ser essa questão de, por favor, no, por favor eu corte minha cabeça, onde você vai, onde tá o escalpo. Se você for onde tá o escalpo, você vai tomando dano, né? Então, nesse caso, como é um jogo filler bem rápido, eu pensei o seguinte, você vai acumulando cartas, você sempre vai comprar, tipo, 5 cartas, você tem um deck lá de talvez, vamos supor, você tem, você vai ter várias localizações dentro da cozinha, você vai ter atrás de geladeira, abaixo do fogão, você vai ter embaixo da mesa, embaixo da cadeira e tal. Todo mundo vai ter as mesmas cartas. Aí pensa o seguinte, quando você colocar as cartas, vamos supor, vai ter a fase de planejamento por parte do Overlord, que ele escolhe dois ou três locais e vai ter mais uma ação pra tentar, vamos supor, joguei inseticida na parte oeste, quem tiver cartas de cor vermelha, não pode utilizar. Então ele fala assim, se você tem um planejamento pra vir na cor vermelha, você vai tomar dano. Então... É legal, porque daí você, por exemplo, é bem isso que você tá falando, né? As baratas revelam primeiro as localidades e depois o Overlord revela dele, ou ele, ou o contrário, ou ao mesmo tempo. Ele faz o planejamento, né? Pensa o Overlord assim, como cara, vamos supor, do lado da geladeira tem o cara lá, ele colocou uma coisinha lá, uma armadilha pra barata, certo? Só que ele colocou ali na frente dele, só que não mostrou necessariamente que é lá atrás da geladeira. Aí as baratas têm a vez delas, elas vão, vai ter uma fase onde elas vão coletar recursos, seja isso, ou só fugir mesmo, simplesmente fugir. E o que acontece é, elas vão selecionar um local pra se esconder. Se caso duas baratas usarem o mesmo local pra se esconder, vai ter talvez uma batalha entre elas, ou uma habilidade, alguma coisa assim, que as duas, ou vai ser assim, vamos supor, local X, esconde até três baratas. Duas pessoas pra lá, tá tranquilo. Mas se o cara colocar a armadilha lá, ele tem chance de ferrar mais gente. Então, pensa o seguinte, deixa eu falar. Antes de você continuar. A gente pode pensar, então, no visual do tabuleiro, já que você falou que essa pegada é meio detetive, a gente pode puxar também aquela parada do Mice Mystics. Que, por exemplo, as baratas seriam cada... Seriam os ratinhos, né? Eles vão se movimentar de um em um, ok? E o jogador, ele seria como se fosse o gato no jogo. Que ele pode se movimentar, tipo, por conta da proporção, ele ser maior no tabuleiro mesmo. Sim. e ele poder se deslocar, tipo, facilmente. Tipo, ah, ele tá na borda extrema do direita do tabuleiro, ele pode ir pra borda extrema esquerda do tabuleiro, tipo, com um movimento só pra ele. Essa seria uma vantagem dele, certo? Só que isso ser tudo ação programado antes de ser revelado. É, mas essa programação, né? É justamente isso, porque assim, eu pensei, vai ter um movimento por parte do... parte dos slots do esconderijo é legal. Porque daí você... quando você coloca a armadilha, você diminui o slot de esconderijo. Exatamente. E também, vamos supor, que se ele vai usar um efeito que retarda as baratas de um local, vamos supor, ele aplicou um inseticida ali só pra atrasar a vida das baratas, o ideal, assim, ele pode planejar, opa, vou colocar nesse esconderijo que é de 1, ou vou colocar nesse esconderijo que é de 3. De 1 ele tem chance de acertar uma, mas é mais seguro pra uma barata de 1, porque normalmente ele vai querer tentar acertar slot 3, e as armadilhas vão eliminando os slots ali. Esses slots seriam fixos, assim, no tabuleiro, ou o cara, ele baixaria uma carta pra se esconder? Pensa no tabuleiro, eu quero pensar agora. Pensa que você vai selecionar as cartas, e você vai colocar os slots ali. Vamos supor, atrás da geladeira tem 3 slots, embaixo do fogão são 2, embaixo da mesa são 2, embaixo de uma cadeira é 1, atrás da porta é 1. Aí você vai colocando os slots. Aí depois que você revela, o cara tem essa noção de onde tá as baratas. Certo. Ele vai ser assim, ó, ele vai programar. Eu vou aplicar inseticida aqui, e eu vou me mover pra perto da porta. Porque se ele estiver perto da porta, ele pode fazer um golpe numa barata, e se ele tirar um número X no dado, que seja, ele pode matar aquela barata. Certo. Ou simplesmente eliminou aquela barata, certo? Uhum. Ou assim, a cada 3 rodadas de programação por parte do cara que tá o detetizador, se ele for pro local onde tá uma barata, ele mata aquela barata, elimina. Certo. Ah, dá pra ser, tipo, o Overlord, ele faz essas 3 programações já fixas. Sim. Enquanto as baratas, como elas são rapidinhas, cada revelação, as baratas, elas decidem o que elas vão fazer. Porque daí, justamente, você vai diminuindo esse leque de possibilidade do Overlord. Porque, por exemplo, eu sou Overlord, certo? Certo. Eu tenho que selecionar 3 cartas do que eu vou fazer, correto? Sim. Seja movimentar... Movimentar... É, isso que a gente pode fazer, então. Em vez de deixar fixa a movimentação da barata, ela ser uma carta no meio do baralho do negócio. Ah, eu vou me movimentar pra poder sair dessa região pra ir pra outra. Ou então eu prefiro me esconder aqui. Só que nisso, na mesma... O Overlord, ele pode ter... Naquela ação que você escolheu se esconder... É, pensa com 4 quadrantes, né? No, se você tiver no quadrante 1 aqui, que é, vamos supor, superior esquerdo, e a barata que tá lá naquele superior esquerdo resolve movimentar no mesmo momento que tá o cara, dá ruim. Ele vai na mesma direção que o cara. Sim, então aí dá ruim. Dá ruim. Ou então ele deixou uma armadilha lá, por exemplo. A gente pode fazer, por exemplo, um efeito de área. Um DT-Phone, ele dura 2 turnos naquela região, por exemplo. A gente pode diminuir, claro, esses quadrantes, né? Não ser só norte, sul, leste, oeste. Ele pode ser... Olha, pensa que é uma cozinha hipotética, onde ela, assim, tem uma única saída. Certo. Lá no fundo tá a comida. Tem a geladeira e tal, você vai aproximando. Quanto mais... Vamos supor, você vai ter o primeiro setor, vamos supor, são 4 setores ou 5 setores. Você vai ter o primeiro setor, onde o cara vai tentar olhar as baratas lá. Eu acho que é mais fácil ele ter algumas opções de saída. Por exemplo, o exaustor do ar, o ralo e a porta de entrada, por exemplo. Certo. Pra onde entraria, sei lá. Aí o cara pode, uma vez por turno... Ou pela janela, e uma vez por turno, ele pode selar algum desses lugares onde as baratas não podem acessar de jeito nenhum. Porque assim, de certa forma, a porta gigantesca é uma saída também. Sim, sim. Porque vamos supor, obviamente a janela tá fechada, mas você tem uma parte do... Por isso que seria interessante esses efeitos que duram turnos. Sim. Pra justamente, por exemplo, na porta, ele joga o veneno. O veneno, ele pode sair da porta, mas o veneno, ele vai fazer aquela barreira por 2-3 turnos, por exemplo. Ele pode tapar o ralo por um determinado período também. E enquanto isso, ele vai se locomovendo. Ele tem que se locomover e plantar armadilhas. Ele tem que se locomover e plantar armadilha. E as baratas... E que nem... terminando o raciocínio que eu tava fazendo antes. Por exemplo, o Overlord vai fazer... Ele vai selecionar fixo aquelas 3 primeiras cartas. Enquanto cada carta é revelada, as baratas podem escolher pra cada carta. Elas não precisam escolher as 3 cartas de uma vez. Entendeu? Sentido. Elas escolhem uma carta de acordo com a revelação que vai vindo. Só que ela não sabe qual que é a próxima revelação. Ela não sabe qual que vai ser. Porque ela mas é o Overlord ágil, sabe. Né? Então faz sentido. O Overlord sabe, então por isso que ele pode tentar prever um movimento, tipo, afunilar alguém. É porque ele já faz as 3 ações e pronto. Pelo fato de ser uma pessoa, ele consegue fazer mais coisas, só que pelo fato de ser humano e a barata é ligeira, quando você vê, ela já saiu correndo, já saiu voando, ela consegue tomar mais ações antes do que você. Ela consegue decidir mais rápido do que você. Trocar de posição, sabe, essas coisas. Sabe, como party game e take that, é porque a gente tá faltando take that entre as baratas. Né? A gente tem que ver isso ainda. Porque e temos 13 minutos. temos 13 minutos aqui. Então, nesse caso do take that, agora as baratas, elas vão ter movimento entre elas, e cada uma delas pode, tipo, atrapalhar. Certo. Mas como isso? Como vai ser esse take that? Vai ser assim, ocupei seu local. Porque o take that, na minha opinião, ficou assim, de cada... Quando elas vão tentar ocupar o mesmo local... Só um pode ficar no mesmo local, ou, né? Ou, já sei. A gente tá no restaurante. Certo. Certo? Então você joga um alimento com outra barata pra outra e ela ser chamada a atenção dela, entendeu? Fazer um bait, né? Uma isca. Isso. Uh-huh. Porque... Pode ser uma das... Então... Porque não necessariamente precisa ser uma barata contra a outra. Pode ser eventos aleatórios que os jogadores têm nas mãos. Sim. Que podem interferir na jogabilidade dos outros. Por exemplo, nesse caso, né? O doce... Um brigadeiro está no chão, vamos supor. E faça um jogador aleatório, ou da esquerda, ou... Escolha um jogador... Enfim, escolha um jogador... Escolha um jogador, o próximo jogador, a sua esquerda. Como um take-dash para game, é simples, rápido. É, certo? Então poderia ser até esses aí. Ou escolha um jogador, ou o próximo jogador. Sim. Ele é obrigado a ir até a direção ao brigadeiro. E às vezes você... E o brigadeiro você escolhe num raio de tantos de que você. É que qualquer distância. É que daí forçaria... Ou, assim, faz o outro jogador perder a vez dele. Ele perde aquela ação que ele escolheu. Certo. Acho que isso seria talvez mais interessante, talvez. É, eu pensei assim, vamos supor, vai ter a fase de planejamento do Overlord, de boas. Quando for a fase de planejamento de cada uma das baratas, ampuleta. Que daí tem aquela coisa de agilidade. Que daí é que... Daí é a fase da barata voa. Isso! Que daí tem que ser correndo, tem que sair correndo. Gostei. Porque nesse caso, você vai colocando as cartas de programação, assim, você vai fazer assim, tal coisa. Cada um vai colocar uma carta ali na pilha. Uhum. E conforme você vai programando, você pode usar um evento e esse evento pode voltar contra você, por conta dessa coisa de agilidade. Ó, pensa o seguinte, certo. Você tá programando as suas ações lá como Overlord, aí acabou, beleza. Aí vem os jogadores com baratas, aí eles vão, cada um vai colocar duas cartas nesse deck de programação, uhum. Só que a ordem de como que você vai colocar essa programação é baseada no tempo real. Então quem escolheu a primeira carta vai ser o primeiro jogador? Isso, ó, segundo, vamos supor, terceiro. Quem colocou a primeira carta, essa carta vai ser a de baixo, vai vir de cima assim, depois só vira o contrário, então a primeira ação vai ser daquela pessoa, então cada pessoa vai ter a possibilidade de colocar duas cartas. E dessas duas cartas que ele colocou, uma delas é eliminada de jogo. Então você vai tentando cada vez mais diminuindo o leque de possibilidades. Ok. Então você coloca, e por ser tempo real... Acho que diminuir vai ser um pouquinho complicado, talvez só limitar a quantidade de cartas, tipo... De 10 a 6 cartas perfeito, na mão. Não, perfeito, assim, olha só. Tempo real, certo? Cada certo. Um vai ter um baralho lá com 10 cartas, vamos supor, 9 cartas de habilidades. São 10 cartas de habilidades, você compra 5. Só que você só compra e lê as cartas quando vira o ampulheta. Então você tem tempo de ler as cartas, de selecionar até duas e colocar no deck e o resto vai pro descarte. Mas dentro certo. Desse tempo da ampulheta. Então vai ter essa coisa da frenesia, sabe? Do barata voa. Porque faz sentido, o barata voa ali, a galera vai estar tudo muito louco fazendo as cartas ali. E se a gente acrescentar uns objetivos no meio do... Aí eu gosto. Tipo, fazer as comidas, fazer os negócios como objetivos. Tem um objetivos. Efeito. As comidas é efeito. Você comeu tal coisa. Opa, você tem mais velocidade. Pode. Você pode jogar 3 cartas agora. Você entrou no pote de açúcar. Você ficou muito rápido. Pidataço! Todas as cartas de movimento vai valer mais um. Ok. Faz sentido, ó. Movimento tipo, de açúcar. Um turno ou coisa parecida. Legal. Ou ele vale algum... Bom, acho que seria mais interessante pra dar um benefício pra ele naquele turno, né? Talvez. É... Legal. Gostei. Mas já? Não, calma. Calma, a gente tá esquecendo alguma coisa que eu não sei. Número tipo, tá de jogadores? Muito fácil. Não tá, calma aí. Número de jogadores, a gente 6 jogadores? 6 jogadores com um mínimo 3 a 6, porque daí fica 5... Fico 5 jogadores contra um outro jogador, tá? Jogador, gente. Não é outra coisa, gente. Pelo menos com 2 jogadores contra uma pessoa, fica melhor. Porque certo. Não fica uma pessoa contra a outra, entendeu? Uhum. O ideal, na minha opinião, seria 4 a 6 jogadores. Porque daí fica 3. 3 contra uma pessoa seria legal, até o máximo 5 contra 1. É, porque daí vai... Aumenta, por exemplo, que nem eu falei, né? Eu acho que não aumenta nada do mapa. O mapa fica mesmo. Não, o mapa fica filé. Mas eu digo a questão das ações do Overlord. Sim, aí ele dependendo do número de jogadores... Ele tem mais cartas. Tem cartas específicas que a gente pode balancear nisso. Ou ele, em vez de, por exemplo, colocar as 3 cartas, uma pra cada jogador, digamos assim, ele colocaria mais cartas pra ficar mais overpowered, assim. Então, essencialmente, a gente pensou em cartas, não pensou em tabuleiro. Eu acho que o tabuleiro já meio que descarta. Porque as cartas em si... Não, mas o tabuleiro daí você consegue visualizar onde você tá se escondendo e aonde que você tá... Eu pensei não pensar num tabuleiro e as cartas de localização, elas terem símbolos ou cores pra você falar, quando você dá match. Quem conseguiu o card vermelho e o overlord jogou com o card vermelho, então você tem uma parte de prejudicação ali. Entendi. Em vez de pensar no tabuleiro, porque daí é um party game, é uma coisa pra levar no bolso, entendeu? Uhum, uhum. Então você tem, por exemplo, ah, o cara escolheu cartas. A carta que você selecionou, você vai selecionar uma localização da barata ali. Certo. É que a gente não pensou também nisso, né? A gente pensou só nas ações do barata voa. Vamos supor assim, cada barata vai ter uma localização inicial e ela pode partir dali pra outra localização. Uhum. Então vamos supor que ela vai ter uma... Ah, mas daí como que a gente vai definir que a barata conseguiu escapar? É aí que é o problema, se for só a carta. É, vamos pensar que ela vai ter um número X de vida. Ou um número X de turnos, talvez. Se ela conseguir sobreviver tantos turnos, ela conseguiu escapar da cozinha. Faz sentido. Pode ser também. Quantos turnos, vamos supor, depois 5 turnos, quem sobreviver, então vai ter já morte de barata desde o começo. As baratas vão voar muito loucas lá. Ah, daí vai ser mais party game ainda, porque se for exatamente. Assim, o tempo dele vai reduzir bastante, cara. Cinco turnos, se for bem programadinho, acho que uns 20 minutos. Mas pensa o seguinte, o Overlord programou as ações, virou a ampulheta, a galera comprou as cartas, olhou no tempo da ampulheta, tá lá no tempo da ampulheta, ele pode olhar, pode considerar e vai colocando. Como que a gente vai... as cartas vai ser um deck comum pra todas as baratas? Pode ser um deck comum. Ou cada barata vai ter o seu deck? Melhor deck comum, porque daí já é como um party game, party, né? Party game, sentido. Certo. E você tem as ações de take that. É que assim, quando eu pensei... É que daí fica complicado pra, por exemplo, lembrar quem que era na ordem. Melhor, por isso mesmo, take that. Porque assim, ó, você vai escolher um jogador que vai ser o first player, certo? Então, ele pode tentar correr pra colocar a carta pra ele que é benéfica. Certo. Vai abrir a carta pra ele primeiro, depois o jogador no sentido horário, o próximo volta pra ele, certo? Certo. Então, cada jogador... Tá o deck comum. Aham. Uh-huh. Todos os jogadores compram 3 cartas, não olha as cartas, certo? Olha as cartas. Não olha as cartas por enquanto. Certo. As cartas estão viradas. Vira a ampulheta, aí olha as cartas e começa a programar. Exatamente. Aí fica legal. Porque daí, vamos supor, você tem que contar quantas cartas tem pra chegar em você, pra você jogar uma carta boa pra você, ou você tem que contar pra chegar, pra ferrar uma pessoa, certo? Certo. Como se, nesse caso, talvez até eliminaria até o Overlord nessa questão. Pode. Entendeu? Porque uh-huh. O Overlord podia ser substituído por um... É porque o Overlord faria sentido se tivesse o tabuleiro pra ele. É uma carta de evento. Sim. Porque então dá pra pensar assim, ou um baralho só pro Overlord. Sim. Daí ele seria uma inteligência artificial correndo contra os jogadores. Não, exatamente. É. Então dá pra pensar, não, como é um party game, pra não ter essa pessoa, uma pessoa contra as outras, dá pra fazer uma sem o Overlord. E se quiser um modo avançado, joga com o Overlord. É isso. Né? Acho que a gente fez 2 jogos, querendo ou não. Sim. Em um, que é esse party game, a versão que é só você descartar cartas e ter uma inteligência artificial contra. E você vai tentando acelerar, contar as cartas e olhar os outros jogadores colocando as cartas, entendeu? Sim. Naquela pilha muito louca, como se fosse um Uno da vida, sabe? Quando uh-huh. bate a mão. E uma versão board game, uma versão tabuleiro, talvez, estendida dele, onde que você consegue ter essa questão de movimentação, de você bloquear essas áreas de escape. Sim. E as cartas que você vai jogando, quando ela é benéfica pra você, você vai ganhando X movimentos, X de turnos, igual que a gente falou, né? Turno pra escapar, porque querendo ou não, você, seu objetivo é escapar. Então, uh-huh. depois de 5 rodadas, se você tiver saldo positivo de movimento, você saiu do restaurante. Se não, morreu. É isso aí. Ou então, a barata menos intoxicada sobrevive, talvez. Também é legal. Bom, Snake, falta aí um pouquinho mais de 2 minutos. Certo. A gente vai ficar com o nome Barata Royal? Beetle Royal? Beetle é besouro. Como que é? Roach. Roach. Como que é o nome daquele jogo de moto que você bate na galera? Road Rash? É que não tem estrada, né? Não tem estrada, mas... Vamos lá, a gente tem tempo ainda pra pensar no nome da hora. Como que é que ficou mesmo? Primeiro ficou... Barata Royal. Barata Royal mesmo. Mas é porque daí tem essa parada meio de survival, né? É, mas não. De Battle Royale. Só sobreviver uma. Tô pensando. Vamos ver. Ai, caramba, cara. Nessa hora a gente sempre trava, né? Sim, essa é pra vocês verem no vídeo. Mas acho que Barata Royal tava bom. Barata Royal ainda não é chamativo. Não? É porque fica muito... Barata Royal, certo? Ou Roach ou Royal? Royal Roach. Royal Roach. Royal, mas Royal do que? Não, Royal. Royal, Royal. Royal Roach. Não, mas aí não... Como que é? Escape Roach? Escape Roach é legal. Porque fica um escape room com um escape roach. É? Nossa! Boa, escape roach. Não. Escape roach. Escape roach. E a versão portuguesa você queria traduzir do como? Barata voa mesmo? Barata voa, tem que ser, cara. Cara, acho que vai ser barata voa em português. Voa. Escape roach em inglês. Mas barata voa é muito melhor. Barata voa. Cara. Excelente. Temos 10 minutos. Será que a gente consegue pensar em uma expansão? A gente pode pensar de louca decks de eventos diferentes. Você tá num restaurante, mas você pode estar no esgoto. A gente pode pensar, voltar naquela ideia. Sim. A gente tem a ideia de colocar localizações como formas variadas de jogar. Outras localizações e outros eventos, por exemplo. Se for dentro de uma casa, por exemplo. É. Aí entra a chinelada, o jornal. O desodorante com o isqueiro. O gato pegando a barata. Pode ser outros efeitos um pouquinho diferentes. Igual, mas diferente, sabe? Entendi, igual, mas diferente. É que nem o Exploding Kittens ou qualquer outro jogo que o Diogo gosta, que tem 572 milhões de expansões. É, exatamente. Mas muda pouca coisa, mas ainda assim é legal. Exato, é o jogo pro Diogo. É o jogo pro Diogo, cara, com certeza. Então, deixa eu fechar esse relatório aqui. Vamos, então, almoçar daqui a pouco? O que você tá pensando? Tô pensando em burrito. Burrito? Burrito de feijão com caramelo. Ok. Interessante, acho que eu vou nessa. Fica bom com ketchup? Eu recomendo barbecue. Barbecue? Colocar uma cebola caramelizada e colocar um arroz com coentro. Opa. Mas o caramelo é só de sobremesa mesmo. Então, mas tá, pode certo. Colocar junto já pra antecipar a sobremesa. É, então a gente só não olha pro chão do restaurante, mas daí a gente vai lá então. Vai que a gente acha alguma coisa. Esse papo não me deu muita fome, não. Chances are that I might mutilation out of sight, and I'm contemplating suicide.